caralho. Daqui a pouco já foi para o cruzamento, já pode três já. Ok, gente, Mike Fox, Trot, Quebec. Autorizado o táxi, vamos para o cruzamento. Fala, papá, para o cruzamento de Quebec. Vitor, Índia, Juliette, decolou 46, controle 935. 19:35. Muito grato, Índia, Julie. Controle do São Salvador. Com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Victor India Juliet. Victor India Juliet, boa, um no meu pé, escorredor Xerre, ponte Flora Barra. Autoriza o 026. Controle, autoriza 025 para o Índia Júlio? 025, se voar direto Cairu, confirme. Feia, Matias. Eu sigo então, direto Cairu, subindo para 2.500 pés, Vitorinho Juliette. Júlio, muito grato, cara. Chama agora o centro Recife, 13325, alterno 288. Centro Recife, 13325, alterno 288, azul 4035. Oscar Bravo copiado, frequência livre para coordenação de tráfego. Como é o Oscar Bravo? Como é o Oscar Bravo? Da web, portão 5, boa espécie de Maré. Autorizado, já entrei neste táxi. Maré, para o táxi. Webjet 5728, pronto para conta. Autorizado o cruzamento, vai prosseguir via Quebec, Mike e Missami na Lima para prosseguir. Mike na Lima para prosseguir. O controle. Autorizado Recife 330, Polícia 58, Pucaracaju, curva esquerda, 5557 no transponder, 19 controle, 1935 controle. Correto, é para posicionar. Demora. 5267, pronto para a cópia. Ótimo, prossiga. Com fins, nível de voo 340, vai prosseguir a rota direto Leda, após direto Bride, apesar do 16. Subida Dael, Leda, Bride, curva à direita após a decolagem. 5546, o código transponder, 119.35 é o controle. Autorizado 340 para Confins, na rota direto Leda, após direto Bride, Apesulo no meia, saída Dael, Leda, Bride, curva direita após a decolagem, aciona 5546, controle Salvador 119.35, o trip 5267. 5267, planejamento correto, entra posicionado. Repórter, obrigado. Salvador, boa tarde, é o 3193, localização de carta. Galeão 3193. Salvador, boa tarde, azul 4089 para Vitória, nível 370 360. Baixo Copa Fortal, correção, Vitória 4089. Boa noite. Tiro para 4 mil pés, o altímetro no 013. Chegando na malha, descendo para 4 mil pés, ajuste padrão, web 6729. Mantenha o 025, é o Índia Júlio. Tenente Juliette. Agora é com o solo 1219. Ah, tá, o 219, agradeço. Tá passando mais de Fox Trot Quebec na Lima para cruzamento da seu país. Mais Fox Trot Quebec mantém a posição. Mantém a posição. O 801 liberar manter a restrição da altitude intacta, ok? O 50, 8001. Paciente, tá, 8001. O meu alto, capacidade Salvador Cirilo, nome o PES, sai no corredor Axé, curva direita, piscina 7-0124 é o código transponder, 1935 é o controle. Confirme? Piscina 3325, alterna 288. 3325288, bora. 9 a bordo, acionamento táxi, decolagem 1486. Kilo Romeo Oscar, livre acionar, assume táxi. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via Peruísque 50, subida, Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, após conforme a rota do plano de voo, subida da El, Leda, após Bidev, curva direita após a decolagem, 5560 é o código transponder, 119, decimal 35 é o controle. Correto, chame para posicionar. Solo web 6741 para o táxi 1 4 horas. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera 186741. Mike Fox Trash Quebec, autorizado o táxi até o pátio 3. Reposte no pátio 3. Até o pátio 3. Repostará no 3. TAP desce para 2010, está 861. Afirma ativo, 8001. Sete, descendo para 2010, 861. Azul 4089, pronto para cópia? Vai escutar. Autorizado Vitória, nível de voo 360, via Peruísque 50, subida da El, Leda, Eudes, curva direita após a decolagem, 5555 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado Vitória 360, Peruísque 50, saída da El, Leda depois Eudes, transponder 5555, controle 1935, azul 4089. Azul 4089, protegimento correto, chame para posicionar. Chama ali. Livre táxi, chame para ingresso o Papá Tango Kilo Romeo Oscar. Liberdade de para o Papá Tango Romeo Oscar. Próximo piloto. autorizado, sou minha aliada e pronto, Kilo Romeo Oscar. Tudo bom, sou minha aliada e pronto, Kilo Romeo Oscar. Padjet 6741, decolou 56 com controle 935. 935, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Abjet 6741, em ascensão na saída da EL. 6741, meu contato, radar na decolagem, suba 340, 6741. Ascensão 340, web 6741. Você já falou de da EL para o 6741? Direto da EL, afirmativo, 6741. Direto da EL, 6741. Localizador com a pista vista, tá 861. Copiado, completo procedimento, chama Torre 18, esse mão meia. 1986, tá 8001. Torre Salvador, tá no 8001. Continua aproximação, 8001, reporte externo. Podará, 861. No livre pouso no zero, vento 20 graus 92. Livre pouso, tá, 8001. Meia 721 completa Mário, prossiga para 2000 pés, 1013 é altímetro, autorizado ele é SXT, reporte localizador. Completa Mari, reporte estabilizado no localizador, descendo para 2.000 pés, web 6721, ajuste padrão. Sou bravo, prossiga. Sub 5728. Portão 4, autorizado, chauffeur Nishi Taxi. Autorizado, chamamos para vir de táxi 728. Para a Costa Azul, copiada, reporte através do Fora da Barra, mantendo 500 pés, confere. Prossiga. Que hora já tem a nossa costa, que hora? Autorização? Para que hora já é o plano? Para... Deve chegar em mais alguns instantes, mas ainda não tenho não. Tem que chegar, eu já pago a cópia, ok? Ah, tá bom. Nós estamos indexados com a força interna. Mais uns 15 minutos eu vou passar a nova chamada para a senhora, ok? Muito obrigado. Ok. Nosso passageiro já chegou todo. Não chegou aqui não, mas tá, tá tudo ok. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Salvador, Guardião 07. 07, prossiga. Salvador, está 3660, tá meu? 3660, controle. Estacionado 5524, passando 160, consegue? Afirmativo, mantendo raio 1329, foro solicitação e recife. Gente, aciona a identificação. A chegada Mari, desça para 4.000 pés, 1.013 altímetros. 4.000 pés, 1.013 altímetros, contato 3660. Contra Salvador, voo no 924, vai atingir o 60 com ânsia. Voo 924, na proa de TAP, prossiga, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.013. 3.013, proa de TAP, voo no 924. Zona 93 para o táxi, 96 a bordo, 4 e 10 altera Guarulhos. Zona 07, o controle na escuta, prossiga. Juliette Alfa, 186, bom fim de semana. Guarda 07, decolar os 100 conexões, está no final do avião. Sente, frequência livre, o 07. São 8001, no pouso 02, viva direita, livrar 219. Chamo 219, 8001. Trocando, 8001. 8001, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Norma, repórter da Juliette, está 8001. Para o táxi objeto 5728, com 134, 3 horas e 50, alterna Salvador. Aguarde para início de táxi. Pagando 5728. Para o pushback acionamento, é o azul 4089. Aguarde azul. Trip 5267, no pátio 3, posição 612, para puxa acionamento. Autorizado Trip, chama para início táxi. Porta limpo táxi 5267. Autorizado INS Web 6721, baixo travado. Web 6721, no completo procedimento, chama no torre 18 desse bombeia. Com a torre 186, Web 6721. Controle, boa tarde, gol na 600, formação Oscar. Passou 190 para 160. Gente, Romeu, Oscar Bravo, reporte visual com local de pouso, Costa Azul. Gol no 600, boa tarde, acelera a identificação, chegada Mari, desça para o 050. Gol no 600. 00, acionando a identificação para o 050. No ingresso Juliette, terremota 1-3. Juliette, terremota 1-3. Tá, 8001. Tive 6741, chama agora Centro Recife. 1-3325, alterno 288. 3325, 288, bom dia, boa tarde. TP5267 com 47 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternamos Galeão. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18612. Juliette Alfa, ponto de espera 186 torre, obrigado, 5267. Azul 4089, puxa e aciona remoto, correção, portão 08. Vivei, puxa e acionamento, azul 4089. 1754, está autorizado Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5574 é o código transponder, 119 decimal 35 é o controle. Quatro, cotejamento correto, chama para puxacionar. 2000 pés, autorizado em LSF, patrão é o localizador, nas espaços. Linha Sonora Nacional, Grupo Zulu, Costa Azul. Tente, Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Romeu Oscar Bravo. Direção nesse momento via Juliette, após o mesmo, senhor ingresso via Juliette, portão 4. Gente, após o trip, ingresso na Juliette, portão 4, 6721. Salvador, boa tarde, trip 5267, ponte espera da 0, da 10 pronto, como número 2. Boa tarde, trip 5267, irá manter o ponto espera. Mantém. São 3193, decolou 09 com controle em 19935. 35, ontem de semana. Somente. Escuta, presente. Gente, grato pela ponte, controle ciente, quilômetro lógica, 1545, texto mais de pouso em Barra Grande, está presente, frequência livre para coordenação, prosseguindo no meu pés, na linha do litoral. Guardião 07, como recebe esse controle? Para o táxi azul 4089, 2 horas e 50 com 102 a bordo, alternando com 20. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18612. Juliette Alfa, torre 86, azul 4089, obrigado. Zero 93, passa 2700 pés, subida da El, ascensão 380, contato radar na decolagem 3093. Da El, responde bom, da El direto da presente, para evitar uma formação, senhor. Autorizado, direto da El. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 3566, passando 60 para 150, informação ótima. 3566, boa, sendo identificação, chegada Mari. Oi? Desça para 3000 pés, o altímetro padrão, 1013. 3000 pés, altímetro padrão, 3566. Está presente, está autorizado direto STAP, rota 3566. Direto STAP, 3566, graças. Tá 3660, reduza para 1809. Está no meio 2 de sequenciamento, desça para 3000 pés, 1013 é o altímetro. É, isso mesmo, né? 2000 pés, 1013. Agora. 707, chame torre 118, decimal 6. Controle Salvador Web 5728, decola. 5728 Web, contato radar na decolagem, suba 330, saída PUCA. 330, PUCA. Avião 07, em condições de aproximar para a cabeceira 35, confirme. Ok, gente, mantém espera visão em Itapuã, temos duas aproximações já na final da 10, aguardando o guardião. FIP 5267, vento no 30 graus, 9 nós, livre decolagem da 10. Dia 90, trip 5267. O 1754, por exemplo, tiver que ser na portátil. Novo, já vai ser 4862. Gol no 600. 2000 pés, gol no 600, me entrega. Vai ser 4862. Confirma novamente, 1862. 4862, parte 3, senhor, para a cópia. 924, uma milha para o Índia Serra, baixar a chegada. 924, construção e aproximação. É. Tem livre pouso na 10, vento 130 graus, 9 nós. Por gentileza, falar só mais uma vez o indicativo. 4862. Entendi, não tem esse ponto de sistema, vou confirmar aqui. Só um minuto. Pelo Salvador, bom dia, Azul 489, ponto de espera pronto. Bom dia, Azul, mantém um ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 40 pronto. 340, saída da L. 340 da L, trip 5267. Não, negativo, temos um Airbus da TAM logo a retaguarda do mesmo, a aproximadamente 5 milhas, ok? 5 milhas. É, mas infelizmente, para a segurança da outra aeronave, no caso do comandante irá reportar. Sinal? Já está reduzido. Controle de Salvador, muito boa tarde, 6315, transferência, patrulha de mostra. Apenas para informação à sua direita, helicóptero a 506, em espera visual no litoral, não irá interferir na aproximação. Tem ser visual com o mesmo, 924. A senhora identificação, na proa de Bonf para a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. 4.000 pés, 1013, na proa de Bonf, 6315. 6660, não esqueça da torre. A 3660, chame torre 198, decimal 6. A 74, autorização de ataque, 129, a bordo, 3 horas de comunicação interna, Salvador. 325, alterno 288. 3325-288 para 3193, boa tarde.